Câmara. A gravar. 1/4, primeira. Ação. 5 hosts e 10 perguntas. É a Podosfera Literária firme na luta. Sejam todos muito bem-vindos ao Livrocast 49. Do Livrocast, meu nome é Marcelo Zaniolo e hoje você vai saber com quantos desencontros se faz um podcast. Do Cabuloso Cast, eu sou o Lucinho Bibliotecário e hoje você saberá os bastidores dos bastidores. Espere até o final do episódio com os extras, inclusive, né? Exatamente. Em alguns casos. E hoje vocês vão saber todas as coisas negativas também que a gente pensa de convidados e etc. Ah, eu sou Igor Rodrigues e eu já vim bêbado para esta gravação. A novidade. Hoje sempre, né? Do Literário Cast, eu sou Rafael Francis e eu espero que neste JabaCast o Lucien não deixe os hosts constrangidos. Espero. Seria bem-vindo, né? E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Pelo terceiro ano seguido e pela segunda vez com a minha participação, a Podosfera Literária, ou os hosts da Podosfera Literária, se reúnem para gravar um JabaCast, isso é, para falar da mídia, dos seus programas, curiosidades, ou como no caso de hoje, dos bastidores de cada podcast. Erros, arrependimentos, desencontros, outros causos de bastidores, logo depois dos comunicados. Amigos e ouvintes do Livrocast, eu tô aqui gravando sozinho hoje esses comunicados porque eu quero ser curto, rápido e porque o episódio JabaCast ficou muito grande e eu também não quero me complicar na edição. Então eu vou mandar bala aqui nos comunicados de hoje, nos avisos de hoje e vamos seguir imediatamente pro episódio, vocês não perdem por esperar. Começando então pelo que precisa ser dito, aqui embaixo na postagem você vai encontrar as outras versões desse JabaCast. Vai encontrar o Cabuloso Cast, vai encontrar o 30 Minutos, o Literário Cast e o The White Robot, as versões que os outros hosts e editores prepararam pra você ouvir. Então, e eu recomendo que você faça isso, que você vá aos outros podcasts. Se não conhece eles, é uma ótima oportunidade pra conhecer. E se você já conhece, acompanha também a edição deles, porque sempre um editor deixa uma parte, outro tira outra, a gente prepara umas brincadeirinhas, enfim, a edição sempre diferencia os produtos. Sem contar que cada podcast tem a sua identidade. Então, acho que você vai entender do que eu estou falando se você ouvir. Eu tive o prazer, até a presente data, de ouvir a edição do Cabuloso Cast, né? A edição que o Lucien fez do JabaCast, e muito bom, ficou muito engraçado, muito bom. Eu dou uma ênfase muito grande na parte B, que foi uma compilação de 20 a 30 minutos que o Lucien fez, de conversas, enfim, off-topic, né, conversas aleatórias ao assunto do JabaCast. Então, ele pegou conversas bestas nossas durante a gravação lá e colocou, e ficou muito engraçado. Você vai ouvir esses 20, 30 minutos e vai se matar de rir, eu tenho certeza disso. Parabéns, Lucien, a edição ficou fantástica. Eu ouvi também o The White Robot. Quem participou na gravação foi o Igor Rodrigues, né, que é o host da versão em português do The White Robots, né? Mas quem editou foi a Diana Ruiz, que é a esposa dele, que é a host do programa em espanhol. E além de editar em si já é uma forma de participar do programa, além de editar, ela também brincou em áudio com a nossa conversa. Então, ficou muito diferente, não tem como nenhum outro podcast fazer algo parecido do que ela fez, e ficou muito engraçado. E, enfim, a participação feminina num programa só de homens, né? Ficou muito bacana, aqui embaixo tem o link também. Como eu falei, na presente data, eu não tive, acho que nem saiu ainda, não tive o prazer de ouvir a versão do 30 minutos e nem a do Literário Cast, mas até a publicação desse episódio, certamente as duas versões já saíram e estão excelentes, tanto o Literário Cast com o Rafael Francis quanto o 30 minutos com o Vitor Reis / Luiz Beber, né, que é o editor. Então aqui embaixo tem a postagem, eu reitero, clica aqui embaixo, ouve todas as versões, conhece os podcasts, enfim, o JabaCast é feito pra isso, pra gente divulgar a podosfera literária e pra todo mundo aí conquistar público e crescer junto, que é o nosso maior intuito. Feito, confio. Bom, dito isso então, a gente vai agora pra parte um pouquinho mais séria dos comunicados. Em 2015, o Livrocast completa 3 anos de vida. 3 anos de conteúdo, 3 anos de gravação, de edição, de, enfim, um trabalho árduo e quase ininterrupto, né? É lógico que vez por outra atrasou um episódio, eu fiquei sem computador uma época, de vez em quando o trabalho aperta demais, eu não tenho tempo pra editar ou pra gravar, a leitura atrasa, enfim, isso acontece e vai continuar acontecendo. Mas o Livrocast nunca parou pra descansar, férias, nem nada. Esse ano, eu, o Diego e o Rodrigo, que entrou recentemente no barco do LivroCast, vamos dizer assim, a gente sentou e conversou e decidiu fazer um recesso em janeiro. Então, em 2015, em janeiro de 2015, o LivroCast, nós três no caso, né, vamos tirar uma pequena... vamos fazer uma pausa, não vou nem chamar de férias, porque a gente vai continuar produzindo e tudo mais. Mas vai ser um mês sem publicação de novos podcasts, tá? Então, a gente espera que vocês entendam isso, espero que vocês compreendam o nosso lado também, até porque 2015 vai ser um ano chave, vou colocar assim, na existência do LivroCast. Como a gente fala sempre, é ou vai ou racha em 2015. O Rodrigo entrou, algumas coisas já mudaram, outras ainda vão mudar, não quero ficar dando muito spoiler aqui, mas vai ter questão de formato, enfim, vocês vão gostar, vocês vão em seguida, em fevereiro, quando a gente voltar, vocês vão ver as mudanças, e a gente tá precisando parar um tempinho, dar uma descansada, arejar a cabeça, pôr as ideias no lugar, recuperar o fôlego pra gente continuar produzindo esse conteúdo que a gente gosta bastante, e vocês aí do outro lado estão ouvindo e consumindo. Então, é uma pausa necessária, tem que ser agora, porque janeiro é um mês em que muitas pessoas ficam longe da internet, em função de férias e tudo mais, e mesmo quem não pega férias, como é o meu caso, né, no trabalho, na vida real, vamos colocar assim, tô trabalhando, mas a cabeça tá em outro lugar, tá querendo praia, estar com os amigos, enfim, descansar. Então, janeiro é um mês importante pra isso, a gente vai pegar esse um mesinho de férias e de folga pra gente organizar a casa, e em fevereiro a gente volta com tudo, e vocês vão gostar. Certo? Então, encerro os comunicados de hoje, acreditando que vocês vão entender o nosso lado, né, e falando em nome do LivroCast, em nome do Diego, em nome do Rodrigo, eu queria agradecer vocês, cada um de vocês, por tudo que vocês fizeram em relação ao LivroCast, enfim, carinho, em downloads, em comentários, em sugestões, em críticas, ao longo de 2014, eu espero que a gente se encontre logo ali em 2015. Então, um abraço em cada um de vocês, em nome de toda a equipe do LivroCast, a gente se vê logo ali em fevereiro de 2015, fiquem agora com o LivroCast 49, esse especial JabaCast, né, sobre o tema de bastidores, e enfim, vocês vão gostar bastante, o programa ficou bem bacana. Abraço, um ótimo 2015 para todos nós. LivroCast, sua viagem pelo mundo da literatura. Vamos fazer o seguinte, gente. Nos jabaquetes antigos eu sempre faço as perguntas e tal, então, por favor, alguém faz a pergunta e alguém responde. Explica pros ouvintes o que é o jabaquete. Essa vez eu vi o teu... o Igor, né? É bom, gostei. Vamos lá. Ou o Rafael e o Igor? Não. O Igor tá... Não, pô. Nem. Que isso? Minha primeira vez aqui, gente. Que porra é essa? Tá, então Marcelo, o Rafael pergunta, eu respondo na abertura, pode ser? Caralho. Então Marcelo, o Rafael pergunta, eu respondo. O que tem eu nisso, velho? Pra fazer abertura, que você pediu pra não botar ele e tal. Vamos lá. Então comecem aí vocês, vamos lá. Eu, que bosta, 5 hosts e ninguém começa, cara. Então. Começa então contigo, então. Então mostra que tu é bom, Vitor. Mostra que tu é bom, que tu é capaz, velho. É que o cara que começa não precisa explicar, né? Então vamos lá. A gente tá aqui gravando esse JabaCast com 5 malucos, um integrante de cada podcast, os boss de cada podcast, será? Posso dizer assim? Não sei, mas eu vou pedir pro meu amigo Marcelo Zaniolo explicar o conceito do JabaCast. Falando assim, até parece alguma coisa importante. Pera aí que eu fui pego de surpresa, cara. Caraca, vocês estão com medo de explicar o que é o JabaCast. Puta que pariu, né, velho? 3 anos disso, né? Porra, vocês não vão dar uma aula de física quântica, não. Vocês vão explicar o que é o JabaCast. Puta que pariu. Eu esperei que ele fosse chamar o Rafael, mas enfim, vamos lá. A gente tá aqui pra isso, né? Pra falar. Então, o formato do JabaCast, como o Vilto falou, reúne os hosts, os podcasts, literários. A podosfera literária. A gente fala de um assunto determinado. O último episódio que eu participei, pelo menos, foi sobre o jogo de perguntas, né? Jogo das perguntas, que a gente fez uma brincadeirinha lá. E hoje o tema, até onde eu sei, é bastidores, é isso? Até onde eu sei. O que mudou entre o curso? Caraca, velho. Essa galera tá de sacanagem. Eu não li a pauta. Tava passando aí na esquina, me chamaram pra gravar uma parada e eu acho que é isso. Tipo, eu acabei de descobrir que eu sou host, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, bastidores. Vamos falar sobre histórias, mais o que aconteceu por trás das gravações, problemas, coisas positivas, o que mais gostamos, o que menos gostamos, o que faríamos diferente e, enfim, bem-vindo ao JabaCast de 2014. Exatamente. Ou seja, teremos duas rodadas com uma pergunta de cada participante. Isso, é isso mesmo. Ok. Obrigado, Luciano, obrigado. Cara, eu já tô passando o... Eu já tô passando a medalha do pior host, entendeu? Pra você, já já. Mas vamos lá, Gi, senhores, vamos começar. Primeira pergunta do JabaCast vai ser minha, então vamos nessa. Qual é o melhor e qual é o pior episódio do seu podcast? Como o Igor nunca participou e nos bastidores do programa, ele foi o humildão aqui. Então, Igor, qual é o pior e melhor episódio do seu podcast? Ah, é uma dúvida cruel entre dois episódios aqui. Eu vou com Guerra Mundial Z. É um episódio de review de livros que a gente fez, que o episódio não é ruim, ele é até divertido, mas eu não gosto dele porque a gente fala excessivamente mal do livro, a gente descasca o livro, só que a gente não achou o livro tão ruim assim, a gente não achou o livro tão merda assim, entendeu? O livro é bom, o livro é legal, o livro é maneiro, só que a gente falou mal e focou no mal e chegou no ponto que tava uma gritaria da merda! E aí eu me arrependi, quando eu terminei eu falei, puta, me arrependi, não era exatamente isso que eu queria dizer. Tava só você e a Diana? É, sempre, é muito difícil a gente ter convidado, a gente é um podcast social. É engraçado, o Vilton não escutou o podcast do Igor, né? Não, esse episódio eu não ouvi. Vocês dois? Como assim, cara? Não, é que assim, todos os episódios que eu ouvi eram só os dois, mas eu não ouvi muitos episódios do Igor, assim. Ele já falou que não gosta dessa porra mesmo, ele já disse na cara de pau mesmo. Não precisa esconder o jogo, não. Não, teve um episódio que eu comecei a ouvir, cara, mas era, digamos assim, 2 horas da manhã, eu tava trabalhando, aquele silêncio era o episódio do Rei de Amarelo. Eu comecei a ficar com medo e mudei de cast, de verdade. Mas é um cagão mesmo, né, meu irmão? Hashtag Vilto Medroso. Não, Vilto cagão, porque medroso é você. O título de chorão ainda é seu, cara. Mas, cara, eu discordo do Igor. Eu gosto pra caramba desse episódio, exatamente por isso. Porra, porque, primeiro, eu gosto de episódios quando, assim, o melhor da podosfera literária é que você ouve o podcast e você diz assim, porra, obrigado, eu não preciso ler esse livro, entendeu? Muito obrigado. Menos um livro na minha vida pra eu ler. Pô, eu adoro, cara. Episódio que eu descubro que eu não preciso ler um livro. Muito bom. Então, esse episódio, o Igor fez isso, cara. Eu tinha aquela ânsia de ler Guerra Mundial Z. Quando eu terminei o episódio, nunca quis ler mesmo. É que eu me arrependi. É que o livro é bom, o livro é maneiro. Só que tem aquela coisinha assim que tu não gosta aqui e ali. E aí, a gente só falou disso, mas a gente descascou. Mas, enfim, é... E o melhor episódio? Ah, o melhor episódio. Ah, essa é tão complicada. Todos os outros. Todos os outros. Todos os outros. Com medo, galera. É difícil, porque, por exemplo, essa semana eu acabei de lançar um episódio foda. Eu achei assim foda. Eu estou até agora olhando pro episódio. Cara, eu olho pra esse episódio, puta, é uma bronha toda vez que eu escuto esse episódio. Caraca, mas é o de contato. Acho que foi episódio 7, uma porra assim. Porque a gente tem opiniões muito divergentes do livro, mas opiniões não são tão radicais. Um livro que eu achei foda. E o debate, ele sai do livro e entra sobre alguns assuntos que ele vai lá dentro. A gente analisa muito profundamente e tal. E eu me lembro que a gravação foi muito maneira de fazer. É, a gente saiu com... Aliás, a gravação continuou. Depois de terminada, a gente notou que tava indo longe demais. A gente parou e continuou conversando sobre o livro, assim, bastante tempo, hora da fita. E foi um dos mais legais de gravar. E com isso, o resultado acabou ficando maneiro. Então a gente terminou achando, pô, legal. Isso aí foi um episódio foda. Depois eu escutei e eu gostei pra caralho. Eu conheci o The White Robot por esse episódio, cara. Eu gostei muito, assim. Foi que eu disse, pô, esse cara é bom, né? Obrigado, né? Ele pode gravar JabaCast. tá dentro. No clubinho. Engraçado que quando eu comecei a procurar podcast literário e tal, eu pensava que existia alguma concorrência e tal. É que no caso a gente sempre compartilha os mesmos perfil de ouvinte e tal. Aí quando surgiu The Right Robot, eu, caraca, tô na merda, velho. O programa é bem melhor do que o meu. Aí, mas depois mudei de ideia. Depois que eu ouvi, né? Tô brincando, viu? Cara, um dia, assim, o meu sonho é fazer uma gravação ao vivo, cara, mas vai cair a máscara do The White Robot. Ai, cara, de todos nós, né, se gravarmos juntos um dia ao vivo. Olha a ideia, JabaCast gravação ao vivo, hein? Olha a ideia. 2015, tá aí, né? que medo, cara. Vamos lá. Cara, o episódio que eu menos gosto, não preciso pensar muito, é o 34. Vocês vão me xingar só quando eu falar falar o nome, o título do episódio. Tico Santa Cruz. O pior episódio. É. Esse episódio é uma merda, nem ouvi. Não, mas não ouça, cara, por favor. Assim, foi uma conspiração de fatores que nos levou a gravar sobre esses dois livros dele, né? Que não vai nem. Cara, é livro. É quem gosta de ler, talvez a gente que goste e tal. Tem pontos positivos, mas o episódio é muito fraco. É uma pauta que eu não teria tratado se não fosse necessário naquele momento tratar dela. E é um episódio assim de todos que, quando eu olho, cara, a gente gravou sobre isso, sério. Até outro dia eu montei no Facebook uma lista de top 10 e um ouvinte colocou embaixo, faltou aquele livro do Tico Santa Cruz, me zoando, sabe? E daí, por causa do episódio, que ele não gostou e tal. E eu concordo, realmente, é um episódio assim que, dos que eu tratei, de longe é o pior, assim, por pauta, não por qualidade, que não deveria ter tratado, sabe? É um autor que não tem muito reconhecimento, não tem muito porquê estar no Livrocast, e já que são episódios mensais, a gente podia ter feito um trabalho melhor e não tratado dele, mas foi uma necessidade de última hora. Cara, uma pergunta, eu escutei esse episódio e lá no começo do programa, a gente vai falar do livro tal, do Tico Santa Cruz, e você falou, olha, que a gente convidou, não foi por falta de tentativas que ele não tá então... aqui. Sério que você tentou convidar ele, velho? Cara, a gente foi eu vou contar rapidamente a história desse episódio, tá? A gente foi numa palestra dele aqui em Florianópolis, lançamento de um livro, acho que foi o Tesão dele. Tesão, nome do livro. Não me entendam mal. Porque o tesão dele ficou complicado, né? Então, por isso que eu expliquei. E fomos eu, o Diego e a minha namorada, a gente comprou o livro, autografou, conversou com ele sobre o podcast, ele curtiu a ideia na hora ali, né? Não vai dizer que não também e tal. E a gente pegou o contato dele e ficou por um bom tempo pra chamar ele, chamando e nada. A gente tinha um livro pra sortear e naquele mês, cara, atrasou o episódio 34. Então ele virou o 34, sabe? A gente gravou ele antes do... Na verdade, seria só um sorteio. Na verdade, se o autor participasse, ia ser muito foda. Que é um cara famosíssimo e tal. E por mais que não fosse um escritor muito renomado, ia dar um certo... Ia alicerçar as opiniões, ia valer a pena ter ele ali, sabe? Mas não foi o caso. Não ia não, cara. Não ia não. É, não. Sim, mas ia ficar menos pior. Agora, assim, ó. Menos mal que a gente tinha um livro pra sortear e menos mal que ele compartilhou isso em rede social. Então, uma galera que eu imagino que não conhecia a gente acabou conhecendo por esse episódio. Mas, enfim, dos que a gente gravou, é o que eu menos gosto. Não, e assim, né, Marcelo? Cada um com as suas referências, né, cara? A gente respeita. Não, cara, não me xingue por isso. A gente tenta ser eclético, né, cara? Mas foi demais, eu acho. O melhor, cara, eu tendo a falar que é o 26, A Sombra do Vento, porque é o livro que eu mais gosto e é um episódio que eu escuto sempre mesmo, apesar de ser bem antigo, mas eu acho que de qualidade, assim, de discussão, de edição, de gravação, de interpretação mesmo, foi o que o Vilto participou com a gente, cara, foi o 42, foi o Vilto e o Juca D'Angelo, do Rapadura Cast, o On The Road, que eu acho que foi um episódio, cara, 3 horas de gravação, bruto, né, a gente ficou até altas horas, vários assuntos, várias referências, várias, enfim, rolou muito papo mesmo, assim, e aqueles episódios que são legais de gravar, sabe? Eu fui dormir naquele dia feliz pra ter gravado aquele episódio. Então, antes de editar, antes de ver o resultado final, sabe? Então, assim, é o que eu tenho bastante carinho, assim, pelo livro, pelo autor, pelos caras que gravaram com a gente e pelo resultado final, assim. Foi um papo muito, muito... Como é que eu posso falar? Vamos voltar ao normal, né? Agregou bastante. Não, mas, cara, esse episódio foi foda, né? Puta que pariu, esse episódio foi muito bom. É, 1h40 de episódio, o maior episódio que a gente tem, eu acho, e tal. É particular, né? Cara, pior episódio... A gente vai entrar os primeiros, lógico. Meu episódio número 2 de Literatura Fantástica, que, cara, na verdade eu tava montando o episódio, era só eu, então eu não tinha muita noção de que autor meio que topava participar das coisas, então eu peguei autores totalmente aleatórios. Na verdade foi quando eu conheci o Matheus, que faz parte da equipe hoje, mas eu peguei mais duas autoras que, enfim, que não renderam, sabe? E eu também não sabia conduzir programa, enfim, a pauta era toda estranha, então cabe muito a gente fazer um programa sobre Literatura Fantástica de novo, porque pra mim esse não vale. E tanto pauta quanto edição péssimos. E é engraçado, quando a gente fala péssimo, o cara vai lá no feed e vai ouvir. É triste isso. Tem uma confissão. Meu Deus. Quando eu conheci o Literatcast, esse foi o primeiro episódio que foi ouvir direto. Puta, né? Que o pariu, hein, velho. Literatura Fantástica, ou vai ser o meu? Aí eu fui lá ouvir, puta. É o filho da puta, né, cara? Vou tentar outro. Aí eu curti, não. Aí eu, beleza. Aí eu fui ouvir uns outros 2 ou 3. Eu, opa, ok. Tá pegando conto, né? Apaga da memória, né? Mas essa pergunta é boa, cara. De qual que a gente não gosta? Porque eu tô anotando aqui quais episódios vocês não gostam. E quando tiver em trauma existencial e não quiser mais editar podcast, meu traumatizado, eu ouço eles. Sabe, tipo, olha, cara, esse daqui tá ruim. Eu acho. É uma boa, olha, né? Olha só, que episódio bosta. Eu sou bom, né? Porra, se o Rafael fez isso, porra, eu sou um gênio, né? tô anotando. Então, com certeza é o pior programa de todos, tanto de condução, participação e edição, péssimo em todos os sentidos. Agora, melhor programa, cara, eu acho que fica empatado em dois. Primeiro, acho que é o episódio 33, O Mundo dos Mangás, que a gente gravou com o Leonardo Kitsune, que é o que, enfim, ele faz parte de um portal focado nessa parte de... Kitsune, puta que pariu, que loser. Cara, que porra foi essa? Eu não entendi, né, cara? Alguém, Igor, você tem que externalizar aí, por favor. Desculpa, o microfone era pra estar fechado. É. Óbvio que eu não vou externalizar isso, é uma opinião externa sobre o nome de outra pessoa. Sabe que Kitsune é tipo uma parada da mitologia oriental, né? Raposa, não sei o que. Da... Sim, que eu não aguento quem sabe? Eu sou o Nick, fulano com um apelido engraçado. É, o Nick, tipo, Lucien, que não é meu nome de verdade. É o filho da puta. Sim, cara, tanto no programa, na abertura do programa, a gente já zoa esse nickname do cara. Mas eu falo porque, enfim, foi um programa engraçado que a gente conseguiu desenvolver bem, tanto a história do tema proposto e tal. Eu gostei. E o outro foi o 42, parte A e B, do Oceano no Fim do Caminho, que teve o Fábio Barreto e tal. Muito que, bom. E, cara, foi um livro que meio que a gente pegou ao acaso, a gente não sabe, a gente surpreendeu. É um livro que é simples e complexo ao mesmo tempo, e foi legal que o Fábio Barreto se convidou pra participar. A Ana meio que postou uma foto, próximo livro, e ele meio que comentou, você tem que me chamar. Foi um cara que, tipo, a gente queria há muito tempo, mas a gente achava que ele não ia topar, e ele topou, e foi legal pra caramba, contribuiu, e é um episódio que pelo menos eu me orgulho. Então, são esses aí. Cara, eu só ouvi a parte 1, porque eu não li o livro ainda, mas é muito bom o episódio mesmo. Congratulations! Obrigado. É, também achei. Caraca, o Igor é o pior elogio de todos, né? É bom. Não, caraca, é foda, cara, é incrível, puta, eu me apaixonei pela voz de todos vocês, porra, não consigo, eu tomo banho ouvindo esse podcast, incrível. Melhorou? Tá, agora eu estou me sentindo melhor. Meu Deus do céu, é muito amor nesse programa, vamos lá. Vitor Reis. Cara, o pior podcast pra mim do 30 Minutos é o número 2, que a gente fez sobre o Nobel de Literatura. Mas, cara, a gente convidou duas pessoas que nunca tinham gravado podcast. Os caras tinham muito conteúdo, mas nenhum ritmo pra falar, assim, no podcast. Então, foi complicado. É um podcast que eu acho chato pra caramba, assim. Ele tem conteúdo, mas ele não tem ritmo, assim. E o melhor podcast que eu acho que a gente gravou do 30 Minutos foi o episódio 50, que foi a edição especial, Loucura dos Bastidores, que a gente não queria parar de gravar, assim, de tanta coisa engraçada que a gente começou a lembrar e tipo, a gente já fez um programa duplo, né, que era pra ser de uma hora, e mesmo assim, quase que a gente vai pra uma hora e meia, assim. Então, pra mim, esse é o melhor. Cara, eu confesso que como é que você diz? Grandes chances de dar merda, você chamar alguém que nunca gravou podcast, né? Nossa! Tem vezes que você acerta, mas... Nossa, teve uma vez que eu chamei uma autora, e eu falei, não, participar de um podcast e tal, ela falou, ela não sabia o que era podcast, cara, ia explicar o que é podcast, eu não falei de feed, pelo amor de Deus, mas ia explicar o que é podcast, e ela tava crente que ia fazer uma entrevista, saca? Não é entrevista, saca? É só um bate-papo, nossa, cara, e acabou que ela não participou, eu desisti. Sai, eu bem ainda, né? O Vilton não seguiu, por isso é o pior episódio. Eu não ouvi o 50, então foda-se, né? Eu só não posso comentar, mas porra, enfim. Então, o meu pior episódio, eu sempre comento dele. Muitos ouvintes já ouviram esse episódio, disseram que gostaram dele. Eu acho que as pessoas têm problemas, enfim. Mas, cara, é o episódio de Death Note, cara. Puta que pariu. Porque assim, eu gosto desse mangá. Eu gostava tanto desse mangá. E veja que eu estou falando que eu gostava, entendeu? Porque depois desse episódio não tem como gostar mais. Mas, cara, eu tinha tanta expectativa, eu tava num frisson tão grande, eu tinha me preparado tanto. Aí me deu na telha chamar um cara que fez uma matéria pra uma revista aqui, de anime e tal, e mangá. E eu fui ler essa matéria, achei fantástico, e chamei o cara e, porra, cara, sabe aquele dia que parecia que ninguém queria gravar o episódio? Eu não tenho esse áudio bruto mais, mas, cara, a coisa é muito ruim, assim, muito ruim. Tem gente que diz que gosta, mas, pô, é... Porque o que eu digo pras pessoas é, cara, eu sei o que esse episódio poderia ter sido e eu sei o que ele foi pro ar. Eu cortava, porque era um monte de besteira e a galera ficava brincando e cara, ninguém queria gravar o programa. É, eu tenho uma vergonha desse episódio, cara. Puta que pariu. Até hoje eu tenho vontade de gravar de novo sobre Death Note. Sei lá, fazer um episódio, sei lá, Death Note, finalmente, entendeu? Sei lá. Reboot. É, boa. Cara, muito ruim esse episódio. E o melhor episódio, eu sou dividido em dois, mas eu como, diferente do Rafael, sou uma pessoa honesta, então eu vou escolher um, né? Então, cara, eu escolho o episódio 85 sobre Vidas Secas. Cara, assim, eu reli Vidas Secas antes desse episódio e eu disse, cara, vai ter áudio dessa parte e vai ter o áudio completo da morte de Baleia e as pessoas vão chorar nesse áudio. Eu vou fazer gente chorar nesse áudio. E a minha primeira resposta de que esse episódio deu certo foi, o primeiro tweet foi, vocês me fizeram chorar. Eu fiz, puta que pariu. Deu certo. Foi meu, Luciano? Foi meu o tweet? Não. Não. Se fosse, não contava. Exatamente. O Marcelo não conta, tá? Mas foi muito bom, cara. Porra, esse episódio foi espetacular, assim. É o tipo de episódio que eu digo, não tinha o que cortar. Tipo, não tinha o que editar. Eu simplesmente fiz cortes parcos, assim, durante todo o episódio. Mas muito bom. Pra mim, mora no meu coração esse episódio. Tá esperando elogio, né? Tá esperando elogio. Pode falar. Não. Cara, eu fiz pessoas chorando. Não preciso do elogio de vocês, não. Foda-se. Não, sério. Eu acho esse episódio incrível. Ele me fez ler Vidas Secas, o que eu achava que seria impossível alguém me convencer a fazer. Eu tenho um certo problema com autores que eu tive que ler na escola, forçado. Dois. E eu voltei lá, falei, não, vamos lá, deve ser bom. E, porra, realmente, era foda. Eu falei, caralho, estava perdendo por preconceito isso aí. Parabéns, Lucy. Você me ajudou. Porra. Mas é só esse também. Machado, você não vai me convencer nem pra caralho. Quanto amor nessa chamada, cara. Quanto amor. Mas o Cien, eu coloquei também esse livro na minha lista de leitura. E assim como o Igor, tenho problemas com livros que eu li na escola. Então, mérito seu e da sua equipe e do seu podcast. Ok, galera, vamos lá pra gente não perder muito tempo. A gente levou só 15 minutos só, com uma pergunta. É isso que eu ia dizer, o editor do Vilton vai ter que se fuder pra botar isso em 30. Abraço, bebê. Cara, a minha perspectiva de tempo aqui, pelo cálculo que eu fiz, é quase 4 horas de gravação. Cara, olha só, vamos fazer esquema de debate. O candidato aqui, cara, o candidato Vilton, você tem 30 segundos para a réplica. O candidato Marcelo, você tem 40 segundos para a réplica. Pô. Não, o que eu ia propor na edição, assim, não é querendo editar a edição de ninguém, mas tipo assim, cara, na boa, que ninguém fique magoado, mas quando alguém comentar, gostei, eu corto, tá ligado? Foda-se, né? Tipo, entendeu? Então, vamos tentar. Sim. Se não acrescenta porra nenhuma, vamos lá, Vilton, tua pergunta, pelo menos aqui na pauta, você é o segundo na lista de perguntas, vai. Eu quero saber de vocês qual convidado que você gostaria que fosse membro fixo do programa. Quero que o Rafael comece respondendo essa pergunta. Putz, cara, membro fixo, velho. Porra, eu pensei que eu ia começar com outro, eu não pensei nessa. Então, deixa eu responder então, que eu vou, por favor, eu vou roubar, por favor. Eu vou roubar o convidado do Vilton, eu tenho certeza. O cara que eu queria que se tornasse fixo do Cabuloso Cast era o Eric Novello, cara. Todas as gravações que eu fiz com o Eric. Porra, Luciano. Cara, o cara é muito. Muita gente boa, o cara é espetacular, assim. Você tem, sei lá, cara, você tem orgulho de gravar com um cara desse, entendeu? Então, não é à toa que ele é o meu autor nacional favorito. Então, era o meu. Que foi isso? Queimei pauta de jeito aí. Caraca, velho. Tô com ciúme. Não, ele falou assim, não, você vai entender no futuro em alguma pergunta aí. Ah, tá, eu entendi agora. Eu lembrei da história. Eu tenho trauma com ele que não viu. Pensei que o Igor tava falando, não, você tinha que falar que eu deveria ser um membro fixo. Já participei dos últimos 7 episódios. Ah, sim, lembrei aqui. Acho que um membro fixo que foi legal, ele já participou de 2, seria o Mustefaga, do NerdCetter. Não sei se vocês acompanham os vídeos do cara. Uhum. Ele saca muito de revistinha em quadrinho, graphic novel e tal. Sim. Ele saca desse episódio bastante mesmo. Então, é um cara que nos 2 episódios que ele participou, contribuiu pra caramba. Então, ele só não participa, acho, mais porque ele, enfim, era ocupado demais. Toda vez que a gente gravou com ele, foi à noite e tarde, porque ele só podia aquele horário. Então, é um cara que eu queria em mais programas, mas, é, pô... Tem vida, né? É diferente da gente. É bem fácil pra eu responder essa pergunta, porque é um cara que até conversei com ele de novo pra gente gravar mais episódios com ele. Já mencionado hoje na gravação, é o Juca D'Angelo, cara. É muito bom, cara. Eu gravei com ele, como eu falei, On The Road, né? E Os Homens Que Não Amavam As Mulheres, cara, da trilogia Millennium. E é um cara que, além de ser podcaster, né? Ele grava raramente, está no Rapadura, mas ele é da equipe do Rapadura, já entende a mídia, era ouvinte, ele conhece e tal. Ele tem uma dicção muito boa, é um cara que tem... Ele fala muito bem, ele tem ideias muito sensatas, assim. E é um cara que qualquer gravação que a gente faz junto, ele traz bastante assunto e bastante opinião diferente pra pontos de vista, né? Pro bate-papo. Então, é um cara que eu acho que seria muito, muito bom pro Livrocast e pra qualquer um de nós aqui, né? Doce que eu penso agora é o nome mais certo na minha cabeça. O meu, na verdade, a minha convidada que eu gostaria que fosse membro fixo é uma autora espanhola. Eu vou falar e ninguém vai conhecer aqui. Uma autora espanhola chamada Concha Perea, Concepción Perea. A gente gravou logo no começo um episódio espanhol com ela, a gente fez uma entrevista e tal. Cara, e a mulher é engraçada pra cacete. Fala muito bem, sabe? Tem super o ritmo, o esquema de gravar podcast. E, sei lá, eu gostei dela. A maneira dela falar super direta, sem enrolação, falar umas paradas engraçadonas. E, cara, eu falei, caraca, além de escrever bem pra cacete dos meus livros preferidos, ela seria excelente pro podcast, cara. Eu me diverti um pouco mais gravando com ela. Mas um parênteses rapidinho aqui. Outros convidados do Livrocast, da Podosfera, não fiquem com ciúmes, por favor. Eita, né? Nossa. Marcelo é um político, né, cara? Cara. Não, cara. Bom rapaz. Então, cara, eu assim, obviamente indicar o Eric, né? Como o Lucien cagou regra, mas beleza. Eu vou indicar um cara que pode ser que quando sair esse JavaCast, ele já seja membro fixo do 30 Minutos. Então, como a gente gravou o JavaCast há alguns meses... Não tenho tempo. Não tenho tempo. Já aviso, não tenho tempo. Não dá. Nem vem cantando essa banda. Nem vem cantando assim. Não rola. E não é o Igor, gente. Não, cara. É o Jefferson Figueiredo, que participou de alguns podcasts já do 30 Minutos, que é meu co-editor do Homo Literatus. E o cara é muito bom, cara. O cara tem muita leitura, assim. E eu tinha... Assim, ele nunca tinha gravado podcast e eu tinha um palpite de que ele ia participar e ia se dar muito bem, assim. E o cara, de fato, foi lá, gravou com a gente. O cara entrou no ritmo, já entrou pilhado, zoando, brincando. O cara tem muita leitura, então acho que, pô, ele sim seria um cara massa também pra ser membro fixo. Eu levantei essa pergunta porque a gente passou por isso, né? A gente tinha a convidada, que a gente começou a convidar todo o programa, que era a Cecília, e que acabou se tornando membro fixo. Então daí que veio a ideia dessa pergunta, na verdade. Tá, e a gente deveria falar alguma coisa mais? Acho que não. Acho que não. Tipo, todo mundo tá cagando, né? Porra, que porra de Jefferson, né? Porra, eu não levei por esse lado. Caralho, o rapaz é foda. Não, mas... Boa pergunta, Milton. Legal saber a motivação, o bastidor por trás da tua pergunta, cara. Porra, que merda. Cara, a falsidade do Marcelo é incrível, né, cara? O cara quer ser um político, meu. Puta que pariu. Cara, falando em falsidade do Marcelo, cara... É engraçado. É muito engraçado que ele falou, nossa, episódio é muito bonito. Vamos voltar a gravar. Vamos lá. Próxima bateria com o Marcelo. Vai, Marcelo, faz tua pergunta. Todos responderam já? Já. Todos responderam antes, né? Então, beleza. Galera, eu queria saber de vocês se alguém já fez uma gravação, gravou algum episódio e no final teve algum problema e áudio não gravou, ou perdeu o arquivo gravado, ou aconteceu algum problema muito grave com o computador e o que foi gravado foi perdido. Não, eu acho muito importante que o Vilton comece a responder essa pergunta. Lá vem. Porque ele ganhou a alcunha do pior host da Podosfera Literária por causa disso. Conte, Vilton, a história de um podcast que nós gravamos sobre blogs e sites. Por favor. Cara, na verdade, a minha alcunha devia ser o host mais ignorante, tecnicamente, da Podosfera. Eu acho que seria mais justo, cara, diante dos acontecidos. Mas, enfim, uma vez eu convidei o Lucien, ainda no tempo do Literatoscast, era eu, Gustavo, Lucien, e o convidado era o Vitor Caparica, cara, que é o um cara que ele é cego e ele produz podcast. Então, porra, era um cara muito bacana pra gravar um podcast, né? E eu não lembro direito do tema, o que que era, mas era alguma coisa relacionada a projetos literários na internet. E a gente fez uma gravação, ficou mega legal, assim, e aí era para eu estar fazendo um backup, né? E o áudio do Victor deu problema, ele não conseguiu exportar, alguma coisa assim. E quando chegou no final que eu fui ver, eu não estava fazendo backup. Nossa senhora. Eu fiquei bem triste, cara. Caraca, não, e depois o Victor veio com uma historinha que, não, olha, demos um jeito aqui, vai sair o episódio, porra, que massa. Porque a gravação ficou muito legal, cara. E depois, não vai sair, realmente perdeu tudo mesmo. Puta que pariu. Salvar pra quê, né, Victor? Eu não lembro de ter falado isso, cara. Eu tô pensando, por que será que eu falei isso, cara? Caraca. Pra não ficar feio pra ti, cara. Não, eu também não faço a mínima ideia, porque você me deu essa pequena esperança. E também, outra vez, cara, quando eu gravei, meu, bem no começo do Literatos Cast, primeira entrevista, acho que eu fazia, a gente conseguiu conversar com o Felipe Pena, na época que tinha saído aquele livro Geração Sub-Zero, que ele tinha organizado, que tinha dado a maior polêmica e tal. E aí a gente convidou o cara pra gravar a entrevista, a gente gravou 3 vezes com ele, cara. Caraca. Quer dizer, o cara foi muito prestativo, cara, porque eu era muito ruim, cara. E as 3 deu errado. Não, daí na última deu certo, mas metade da gravação ficou falhada, eu consegui publicar 30 minutos só. Ó, já era a origem do 30 minutos, cara. Foi aí que surgiu, né? Porra, né? Foi o piloto, né? Já que eu não gravo backup, todo programa que eu salvo, só consigo salvar 30 minutos, então, né? É, eu acho que 30 minutos dá, né? A gente grava 3 horas, eu salvo 30 minutos de cada episódio. Muito é bom. Isso aí, cara, é o que eu tô fazendo agora, por exemplo. No Cabelos Cast aconteceu recentemente, cara. Eu tava gravando, eu passei 2 meses gravando um Cabelos Cast sobre o arcadismo, então a gente dividiu em várias partes, gravei com 3 pessoas diferentes, foi uma complicação, o horário, enfim, cara. Aí o que é que aconteceu? Eu consegui gravar todas as partes, e a última parte, que eu ia gravar com uma convidada, que já grava comigo, todo movimento literário, ela sempre tá nesse episódio, e aí, beleza, tranquilo, a gente gravou, cara, eu fiquei feliz no final do episódio, eu fiz, puta que pariu, eu nem acredito que a gente conseguiu terminar de gravar, beleza, tudo lindo, eu salvei o áudio dela, a gente emendou em alguma conversa, e eu simplesmente fechei o meu Audacity, esqueci de salvar o meu áudio. Caraca, velho. Cara, na hora, deu uma tristeza, porque, tipo assim, esse episódio, como eu disse, eu passei 2 meses trabalhando em cima dele, logo, ele deveria sair exatamente, sei lá, no final de semana seguinte, eu fiquei tão mal, que eu atrasei uma semana o Cabuloso Cast, modifiquei a pauta, porque, sei lá, eu fiquei tentando, mas aí eu me lembrei que eu tinha, diferente do Victor, né, eu gravei um backup, e meu áudio do backup tava salvo. Claro, não é com a qualidade do meu áudio original, mas eu disse, ah, agora vai ter que ser, entendeu? E o problema é que esse áudio, cara, é o começo, é a abertura e o final do programa, então nem a abertura eu fiz com qualidade boa, sabe? Mas, enfim, vai dar pra... Vai dar não, quando esse episódio saiu eu já publiquei, então pra mim valeu a pena. Cara, então, foi recentemente também, acho que mês passado, na verdade, que, enfim, recentemente teve a entrada do membro novo, né, do Marcos e tal, e o primeiro programa que ele ia participar, ele não era membro fixo ainda, foi até indicação da Ana, que a gente faz algumas séries de programas de dicas, seja escrita criativa, dicas de escrita e tal, e esse a gente ia falar sobre redação. Ele é professor de inglês, professor de português e tal, e era um cara que ia contribuir. Beleza. E, cara, a gravação foi muito legal. A gente falou de estrutura, de tema, e a gente começou a falar sobre os temas cobrados em redação, de concurso e tal, e o papo rendeu. Ficou muito legal. O primeiro programa, o cara já meio que arrebentou, bem comunicativo e tal, muitas informações relevantes. Acabou que, no final, ele foi salvar o áudio dele, que faz faixas separadas, e o áudio dele, ele falou, cara, deu problema no áudio. Não, beleza. Só que no meio da quando terminar a gravação, eu fui finalizar o backup também não salvou, deu alguma merda. Aí eu, puta, velho, não vai rolar e tal. Aí ele, pô, vamos gravar pra semana que vem? Eu também, não, cara, se a gente for gravar pra semana que vem, vai ser outro tema, porque pra mim, gravar o mesmo tema seguidamente com as mesmas pessoas, assim, eu acho tão então eu acho cansativo. Ah, é complicado. Eu já sei o que, que ele vai falar, não vai parecer natural, então... É, não rola, cara, não rola. Só o Vilton obriga uma pessoa a gravar 3 vezes, entendeu? Pra salvar meia hora, né? Acabou que a gente gravou outros temas e ele acabou entrando na equipe, mas com esse episódio já era. Foi uma pena. O meu foi recentemente uma entrevista com o Eric Novello. Pô, gravei a entrevista, foi irada, empolgadão e tal, não sei o quê. Só que, porra, cara, deu um probleminha ali no CallGraph e a gente não sabia ainda. Ah, não, salvou aqui, salvou. É, tá salvo, tá bonito. Cara, quando eu fui abrir, tinha 30 segundos do começo da gravação. Puta que pariu, maluco. E eu sem gração, porque assim, a gente quase não chama ninguém no The White Robots pra gravar. E aí a gente, pô, vamos chamar o cara. Pô, o livro tá maneiro, não sei o quê. Mó tempão que a gente queria chamar ele. Aí, pô, ele foi rapidão, respondeu. Cara, ele foi pra falar, é a cara. Eu falei, agora, o que eu faço? Eu falei até com o Lúcio. Foda, né? Falei, Lúcio, aí, desenrola com o cara, como é que vai ser e tal, não sei o quê. Paga um café. Ele, não, o cara é maneiro, fala lá. Ele gravar podcast, ele entende. Aí eu mandei e-mail sem graçaças. Aí ele, não, ok, entendo, não sei o que lá e tal. Mas, porra. E pior que detalhe, a gente combinou certinho. Pô, vai sair um dia depois do lançamento do livro novo dele na Bienal. Aí a gente já encontra com ele, no outro dia lança. Pô, cara, deu tudo errado. E a gente tá esperando uma outra oportunidade quando acontecer alguma coisa aí pra gente poder gravar com ele de novo. Não uma entrevista de novo, porque fica meio maluco, mas a gente tá vendo aí. Cara, eu fico feliz em saber que não foi só comigo, cara, que aconteceu isso. Porque, não é, eu misturei um pouco da inexperiência do Vilton lá no Livrocast 13. A gente gravou, foi o tema do episódio 13, só que depois eu gravei com o Diego, só eu e ele, pra matar a pauta, né? Era Branca dos Mortos e os 7 Zumbis, o livro do Fábio Abu, que a Nerd Store lançou. Bem naquele hype de lançamento do livro. Não sei, vocês acompanham o Nerdcast, né? Sim. Vocês conhecem esse título? Eu sim. E daí eu vou chamar o Fábio Abu por quê? É um cara famoso, é um cara que grava podcast, é autor de um livro que eu li por causa daquele hype todo, como eu falei, e é um cara que vai topar. Só que assim, ele é um cara que tem vida, né? Ele é um profissional renomado e tal. E daí eu falei com uma assessora dele, uma secretária de imprensa, uma coisa assim. Secretária de imprensa não, uma assessora de imprensa ou uma secretária dele. Marquei um horário, faltei trabalho, vim pra casa mais cedo, tipo, faltei sair 3 horas antes do meu trabalho pra casa. Batemos 1 hora e meia de papo. Só eu e ele. Nunca tinha falado com ninguém, assim, sabe? Primeira experiência de entrevista, assim, eu nervosaço e tal. Tá gravando o tempo todo olhando, gravando, beleza. Eu agradeci o cara, né? Fechei a chamada, comecei a editar o podcast, porque eu tava muito ansioso, assim. Salvei a primeira versão do podcast, eu tinha editado acho que 5 minutos, fui tomar um banho e tal. Quando eu voltei, o arquivo tava corrompido. Até hoje não sei o que aconteceu, não sei se foi, não sei se faltou luz, não sei se salvei errado, não sei se, não, cara, não sei. Aconteceu alguma coisa, e já que era o episódio 13, eu acho que pode ter uma coisa de numerologia também, aí vai saber. E o mais foda, até o Igor falou agora, eu lembrei disso, foi falar pro cara depois, sabe? Puta, isso é que, foda, cara, ele é um cara que não é a gente, não tô criticando ninguém, tá? Chamou mas todo não é a gente mundo pode de gravar. Vagabundo. De merda, né? De merda, seus merdas. Que pode gravar a qualquer hora. Ele é um cara que marcou na agenda dele, cara. Ele dispôs de 1 hora, 2 horas pra falar com a gente, sabe? Comigo, no caso. E foi foda, cara. Daí eu falei com ele, ele falou, ah, não, tranquilo, a gente grava de novo, agora tem um horário na minha agenda só pra daqui 6 meses. Deu, entendi a resposta, né? Entendi que ele não queria. E realmente ia ser chato falar de novo o mesmo tema com o cara. Então, eu passei por cima, gravei com o Diego. Lógico que eu levei um pouco do que eu tinha falado com ele pra discussão. Então, o autor disse isso. Foi um paliativo, assim, que deu certo. Ficou menos feio pra gente. E é melhor que o episódio do Tico. Senhores, por acaso, já gravaram em condições impróprias alguma vez? Caraca. Exemplo. Bêbado. Cara, eu já gravei doente. Que assim, mais de um cabuloso cast eu já gravei doente. É, eu tenho uma maldita renite crônica e tipo assim. Porra, doença, né? É, cara? Doença não é nada, né, Igor? Né? Enfim, né? Morrer no meio de uma gravação não é nada, né? A rinite, porra, rinite. Não, mas você que tem que entender, cara. Tipo assim, gripado, praticamente afônico, entendeu? Por exemplo, tossindo o tempo todo, espirrando o tempo todo. É que sofrimento. Porra, gravar assim, um inferno, meu irmão, mas é aquela coisa, tipo assim, mas aí bate uma coisa que eu disse recentemente no evento que eu fui, que, cara, existe uma diferença entre você gostar de gravar e você ter compromisso com gravar, entendeu? Tipo, eu gosto de gravar o Cabuloso Cast, mas eu sei que eu tenho um compromisso de publicar um por semana. Então, cara, doente ou não, feliz ou não, agora vale se ressaltar. É, tem uma pauta do Cabuloso Cast pro próximo ano, pra 2015, que eu me prometi que eu vou gravar bêbado esse programa, entendeu? Eu disse, eu tenho que gravar com completamente embriagado esse programa, entendeu? Então, não sei como é que vai ser, né? Eu não sou de beber bebidas alcoólicas, eu não gosto. Mas eu disse, não, esse aí eu faço questão. Eu gravo bêbado, vai ser muito bêbado mesmo, entendeu? Vamos ver. Cara, eu nunca gravei bêbado ou etc. O Diego que grava comigo já, não bêbado, mas ele grava bebendo vodka, uísque, cerveja. Eu já gravei tomando cerveja uma vez, o cast do Bukowski, que acho que fez jus ao tema, né? Charles Bukowski. Mas não, o máximo que eu já fiz fora do estado normal foi um dia que eu acordei, tipo, 10 da manhã, e a gravação ia ser às 8 da noite, só que às 8 eu não poderia. Daí eu conversei com o Diego e falei, ah, cara, eu posso agora. Deu beleza, eu tinha acabado de acordar, aquela voz de sono, sabe? Tipo, nem lavado o rosto, eu vim direto pra internet gravar, assim. Mas foi uma leitura de e-mails bem rapidinho, então não teve muito problema. Mas o máximo de condição imprópria foi isso, assim. A condição mais extrema do Marcelo é gravar com sono. Porra. Com sono. Cara, eu sou profissional. Eu não ganho dinheiro. Sim, minha situação não é diferente de nenhum aqui. Eu acho que a situação imprópria foi estar doente, as situações que o pessoal já citou. Chovendo é a pior parte, que eu não sei se meu computador vai explodir ou se vai cair algum... Cara, é uma apreensão foda. Sabe aquela, tipo, ter convidado e você querer apressar o programa pra acabar logo, pra tentar desligar tudo e... Mas... Alguém aqui tem medo de chuva. Cara, é tenso, velho. Aquele podcast de terror, assim, né? Chovendo, né, cara? Pois é, velho. Mas bêbado, diarreia, nunca ainda. Então, Igor, você que tem a carteirinha do AA, pode falar, vá. Não me lembro de ter gravado sóbrio. Começa daí. Cara, sim, você já viu como é que começa o nosso podcast? Puxa uma cadeira do livro e traz uma cerveja. Cara, os primeiros 20, 25 episódios, todos eles a gente tava bebendo quando tava gravando. Agora, assim, loucaço não. A gente para no limite que ainda deu pra falar. Mas teve um ou dois episódios que a gente tinha tomado algumas cervejas a mais do que deveriam. Mas não o suficiente pra não conseguir gravar. Mas, inclusive, no começo, a gente botava na edição. A gente sabe, pô, que foi? Ih, não tem cerveja pra gravar. Pum, a gente parava a gravação, ia lá, comprava uma cerveja, pegava aqui, botava meia dúzia de latinha, enchia o copo e vambora. Direto. Fora dessa situação, improvável, nenhuma situação muito... Ninguém aqui teve nenhuma situação... Ninguém que gravou pós-transa, nada assim, não. Se alguém gravou, ninguém vai contar, né? Puta que pariu, né? Nossa, mano. Pô. Achei que gravar com a esposa favorece isso, né, cara? É, porque é exatamente assim o nosso set de gravação. O nosso set de gravação é redondo, tem um espelho no teto, é exatamente assim. Inclusive, a mesa é de água. É uma merda pra equilibrar o microfone. Ai, meu Deus do céu. Desse jeito. Cara, se o ano que vem o Igor não estiver aqui, cara, olha, eu não gravo. Porra. Eu chorei 3 vezes com ele já, cara. Tá louco. Ó, falta o Vilto ainda. Não, eu ia comentar que até hoje, cara, o pessoal me pergunta se o podcast 27, que é o título é Neve, Vodka e Literatura Russa, o pessoal pergunta se eu gravei bêbado. Cara, eu não gravei bêbado. Parece, mas eu não gravei bêbado. Só queria deixar essa nota, assim. É só um personagem. Então não. Já sobre os 50, eu não sei. Eu tinha saído com a galera antes, né? Foram me levar de táxi em casa. Foram me levar de táxi em casa. O cara não conseguiu nem pegar táxi sozinho, né, cara? Me colocaram em um táxi. Esse é o Vilto. Durante a gravação, vocês já meio que tretaram durante a gravação com algum convidado, ou vocês comentaram algum... Já, cara. Calma. Calma. Calma lá. É pessoal, tá ligado? Já. De vocês. Já, e foi feio. Talvez nem fosse dirigido ao convidado, mas vocês falaram, comentaram sobre alguma coisa, e o convidado, opa, não é bem assim, e meio que te interromper e pagar um sapo, como é que foi? Teve uma vez, cara, há pouco tempo atrás, que eu resolvi falar mal do Hobbit. Num podcast aí. Ih, cara. Foi feio. Filho da puta. Não, cara, mas eu não era host. Tava como convidado no Cabuloso Cast. O Luciano ficou bravo. Tô brincando, foi. Que é pior, né? Você é o convidado e você leva o sapo. Não, mas só dessa vez foi brincadeira. Nunca aconteceu, cara. Não, então pronto. Teve um. Chegamos a quase, mas não. Né? Teve um programa, tá ligado? Que eu gravei e tal. Teve um cara chamado Marcelo Zanioro que foi lá pra ofender, o cara elogiou um filme de merda e ofendeu o Hobbit, tá ligado? Então eu tive que, né, tomar as devidas proporções dentro do programa. Enfim, o povo pergunta por que o Marcelo nunca gravou depois, né? Então tá tudo explicado. Mas, cara, assim, sendo bem franco, não, nunca aconteceu nada eu bater boca com convidado. Convidado não, agora os meus participantes, porra, eu mando todo mundo tomar no cu, viu, mas... Isso foi uma coisa que me chocou quando eu gravei a primeira vez com você. Cara, mas, cara, eu disse isso num evento. Eu disse, olha, o cara perguntou lá, não, quais são as dicas que vocês dão pra gravar programas? Grave com uma pessoa que você pode mandar tomar no cu. Grave. Se você mandar a pessoa tomar no cu, a pessoa fica, não grave mais com essa pessoa, ela não pode gravar com você. Entendeu? Genial, não, cara. Pessoa que eu com cheio de dedo, não, porque eu quero... Que porra nenhuma, meu. Oxi, tomar no cu. Foi aí, então eu fiquei sozinho nessa. Eu coloquei porque aconteceu não tem muito tempo. Enfim, de eu falar alguma coisa e meio que a convidada... Não foi direcionada a convidada e a intenção nem era essa, mas a convidada... Bem, não é meio assim, eu já tô trabalhando nisso tem muito tempo. Enfim, ela me pagou um sapo. A ideia foi meio que eu cortei isso, o programa foi ao ar, mas quando ela começa a pagar o sapo eu meio que cortei. Mas, cara, se o pessoal ouvir o programa, vai identificar bem na hora do corte, mas... Enfim, foi uns 5 minutos de pagação de sapo. Tá, mas ô Rafael, e como é que tu continuou a gravação depois, cara? Foi tranquilo ou ficaram de brigados? Não, na verdade, meio que depois que ela colocou a relação dela, olha, não foi bem assim, me desculpa qualquer coisa, e seguiu com o programa. Afinal, não era só ela de convidada, saca? Então precisava. É que eu tenho zero ideia do que é pagar sapo. Eu tô aqui pensando, caralho, me pagou um sapo. Que porra é essa? Gíria de Brasília. Puxão de orelha. Ah, ok. Cara, eu não convido mais. Ah, tá então. Tá vendo? A regra do Lucien permanece. Como eu falei, tinha convidado, segui o programa de boa, meio que ficou com aquele climão, mas segui o programa, no final pedi mais uma desculpa e acabou ali, saca? Mas, enfim. Cara, eu nunca tive nenhum atrito direto, assim, embora a gente tenha atrito todo o programa com a Cecília, ou é a Cecília e o Gustavo, ou é eu e a Cecília. Mas a Cecília não é convidada. Mas... Já foi, né? Mas com convidado, não, com convidado eu nunca tive, verdade. Eu nunca tive nenhum convidado. Já tive com um convidado dos outros, que foi o meu bate-boca com a Cecília. Foi a única coisa, assim, mais próximo. Mas, não, sério, assim, não. Todos convidados. Só convido gente maneira. Ninguém aqui. Só humildão. Humildão de novo. Não, mas gente maneira. Gente maneira de gente legal, sabe? Não convido nenhum fodão que vai ficar lá mexendo a paciência de ninguém, então. Ok. Eu queria saber de vocês o programa que vocês lançaram, mas preferiam não ter lançado. Marcelo, diz aí. Cara, eu não vou repetir o já mencionado episódio 34, mas, assim, eu acho, cara, ainda hoje, que todos os episódios que eu lancei, eu podia ter feito uma edição melhor. Sempre acho isso. Por mais que eu tenha me esforçado e tal, eu penso que eu poderia ter modificado alguma coisa e feito melhor. Então, todos eu poderia ter lançado de novo. Agora, de preferir não lançar de fato, cara, eu acho que os mais antigos... Você gravava sozinho na época e tal, e era qualidade ruim, edição ruim, texto ruim, voz ruim, pessoa ruim, feia, chata, sabe? E... host ruim, convidado, que só era eu, né? Sozinho. Tem quem goste, eu acho que tem algum conteúdo no episódio em si, dá pra ouvir tranquilo e pegar alguma coisa, mas pra podcast, cara, pra um podcast que eu quero construir e que, sabe, um dia, quem sabe, monetizar ou que leve a um futuro, sabe? Não presta. Então, se você é novo ouvinte do Livrocast, ouça a partir do 15, por favor. Ou se aventure sabendo... Não, cara, ouve do último pros primeiros. Pronto, você já sabe o que é bom, você vai ver o ruim e tá bom. Porque é bem, assim, qualidade fraca, sabe? É mais por esquisito, assim. Mas o Diego não deixa. O Diego não deixa apagar do site. O meu episódio... Eu acho que entra dentro do contexto do Marcelo. É o episódio como um todo. Tipo, foi o episódio 25 que a gente entrevistou uma capista, né? Ela, menina ilustradora e tal, mas ela fazia muitas capas de livros de autores nacionais. E aí eu chamei ela pra bater um papo, sair na série Profissões, ok. Cara, primeiro que o áudio dela teve muito problema, a gente não tinha essa ainda de gravar áudios separados, ou melhor, tinha, mas ela não tinha como gravar o dela separado. E fora isso, eu não sei se foi o momento, eu e minha irmã não estávamos preparados o suficiente, mas as perguntas ficaram muito objetivas, então ela respondia, a gente fazia pergunta, ela, não, é isso, ponto, parava. E a gente não conseguia gerar nenhuma pergunta. Então, assim, o programa ficou curto, com um áudio meio defeituoso, sabe, assim, ouvindo hoje eu faço, não, eu não publicaria, sabe, tipo, eu pediria desculpas, diria que, sei lá, o meu computador foi atropelado por um carro e que eu perdi o áudio, sei lá, qualquer coisa. Então, tem um episódio que, bem, eu não gostei, na verdade, porque foi aquela cagação de regra pura que... Era só as nossas impressões e só. E eu não gostei por conta disso. O Marcelo, a ideia do JPC Cash do Marcelo é bem legal, porque ele tá na cara que é só isso. Eu olho a cara e obrigado, acho. Cara, obrigado. Não, mas é legal pra... Não, é sério, eu queria fazer essa ideia também, eu queria ter essa ideia. Porque é legal porque já tá implícito no nome que vocês vão fazer, saca? Caga a regra, né? É. Mas o episódio número 28, Coisas que Podem Destruir o Livro. É o caramba. Eu, o programa que participou, eu, Ana e Matheus, três moleque que tem 20 e pouquinhos anos, leu poucos livros na vida, vai falar o que é bom ou ruim em livro. É um episódio que meu, que tipo, a gente publicou, eu publiquei, na hora que eu publiquei, eu não pensei muito assim, mas acho que depois de duas semanas, cara, que bosta, né? A gente nem leu muito e já tá falando mal do que a galera tá produzindo hoje em dia. É cagação de regra, eu não recomendo, mas tá lá no feed pra quem quiser ouvir. Cara, obrigado, eu também achava esse programa uma bosta, obrigado. Realmente eu não gostei, né? Não, tipo assim, eu gosto de, porra, vocês produzem conteúdo muito bom, mas caraca, tem esse aí foi um, que eu disse, porra, Rafael, não, né? Podia ter passado sem, não, né? Deu, né? Nota que ele ia falar, tem uns, ele ia falar, tem uns dois. Que bom que é só dois. É porque você pega os quatro primeiros episódios que o Rafael gravava sozinho, que a qualidade do áudio não tava lá, essas coisas, junta esse e pronto, são uns. Uns dois. Pensei que ia ser mais. Eu vou no meu episódio, um review sobre O Espadachim de Carvão, do querido Afonso Solano. Esse é um episódio que eu me arrependo muito de ter feito, de ter lançado. Por quê? Por quê? Por quê? Cara, o cara tá até querendo saber por que ele se arrepende, ele sabe, entendeu? É o seguinte, ele quer naquelas obras que tu sabe, o filme ou livro que tu vê, e aí tu, pô, maneiro, é maneiro. Aí tu começa com um tempo conversando com ele, é maneiro por causa disso, não, mas eu não gostei daquilo. E aí seis meses depois, caraca, na verdade eu não curti mesmo essa parada. Me enganei. Isso é um dos motivos. Algumas coisas dentro do livro que depois de discutir bastante, eu detestei todas as personagens femininas do livro e eu achei que o livro trata as mulheres da maneira mais escrota possível. Não, assim, tá, não é da maneira mais escrota possível, mas pro tipo de livro que eu achei bem escrotinho, achei que não foi de propósito, pior que de tudo, sabe? Uma coisa meio implícita e não sei. E aí, algumas desavenças aqui ali, algumas coisas no Twitter do Afonso Solano, no meio de toda a época que eu tava discutindo o livro, eu acabei, cara, já tá lá no feed, deixa, mas eu até deletava por mim. Não, eu tenho um episódio, cara, que é o número 4, George Orwell, 1984 e a Nova Língua. Esse episódio eu me arrependo de ter publicado ele, porque era um material que a gente tinha gravado 30 minutos, era eu, Gustavo, Gabriel Gaspar, e eu tentei adaptar ele pro 30 minutos, mas é... Não, peraí, tu tinha gravado pro Homo Literatus, ou pro Literatus Cash. Desculpa, eu vou refazer. Era um material que eu tinha gravado pro Literatus Cast. E aí eu resolvi, como a gente começou 30 minutos, adaptar o programa, mas não sei, cara, não tem o espírito do 30 minutos, assim, ficou um negócio um pouco esquisito, eu cortei muitas coisas que eu achei, tipo assim, pra fechar dentro do tempo, mas não ficou bacana, sei lá, cara, é um episódio que eu digo que não ouçam, assim, apesar de, pô, de ser de um livro importante e que geralmente bastante gente se interessa por ouvir, que é o 1984. Mas o episódio não é legal, cara. Puta que pariu. Cara, desculpa. Não, peraí. Eu lembrei de uma coisa. Não, peraí. Gente, me permitam trocar, porque esse é um desabafo. Esse é um desabafo. Meu Deus. Não, aquele ali, não. Aquele 25 ainda é bom. Caraca, tem um episódio que, cara, quando as pessoas dizem que ouviram esse episódio, eu sinto uma vergonha de mim mesmo, entendeu? Nossa, cara, eu me lembro que o último ouvinte que diz assim, ouvi esse episódio, gostei. Cara, não, esse episódio, não, você não pode ter gostado. Não. Você não gostou desse episódio. Eu tentei convencer o cara que ele não gostou do episódio, entendeu? A gente ficou trocando e-mail dizendo, não, cara, esse episódio é uma merda. O episódio 17, cara, do Cabuloso Cast, se eu não me engano, a gente gravou sobre era Casais da Literatura. Cara, que programa ruim, cara. Meu Deus do céu, eu gravei com a minha esposa, Serena gravou com o marido dela, cara, desculpa, assim, eu amo minha esposa, eu adoro meu cunhado, mas puta que pariu, sem condições, velho, eles para gravar podcast, puta que programa ruim, velho. Nossa, o programa é sem ritmo, a gente não casava em nada, ninguém falava nada, Serena tava com áudio merda pra caramba, enfim, nossa, esse tá aí, esse episódio eu sinto vergonha alheia de tá no ar, esse eu sinto, pode ouvir um, mas não ouça esse. Como assim vergonha alheia? Eu tenho vergonha alheia de mim mesmo, entendeu? É uma vergonha high tech, tipo ao quadrado, assim. Tá, tem uma pergunta que eu vou fazer que nunca aconteceu comigo, mas eu quero saber de vocês. Porra, esse nunca aconteceu comigo é aquela historinha, né? É, né? Aconteceu com seu amigo que tem podcast. Ainda, né? Não sei. É. Talvez. Eu quero descobrir isso agora. Eu quero descobrir isso agora. É, algum de vocês já gravou um programa e preferiu não publicar? Tipo, cara, ficou muito ruim, não dá, vamos regravar ou não, vamos regravar. Com certeza, cara. Então, eu vou dizer logo, cara, não, isso nunca aconteceu. Eu gravar um programa de tão ruim, eu não publiquei, não é isso? Isso, isso. Não, nunca aconteceu, não. Nunca aconteceu, não. Infelizmente, os ruins foram publicados, como 17. Entendeu? Quem me dera ter esse bom senso. O Igor não precisa responder essa, né? Ou precisa? Eu tenho um. Ó, cara, tô surpreso. Olha só. Eu tenho. Mas a razão é bem diferente, não tem nada a ver com ser ruim ou com ser... É, foi a ideia, a razão é a ideia idiota. Foi assim, no começo a gente tava tentando entender ainda como é que a gente ia fazer o podcast em duas versões, né? Português e espanhol. E a gente gravou o primeiro, a gente gravou ele todo em português, depois gravou todo em espanhol. E a gente sentiu que era meio esquisito gravar, porque ficava meio repetitivo, né? Você elencava as mesmas coisas do livro e tal. E aí eu tive uma ideia genial, assim, do cacete. Olha que ideia idiota. Cara, e se a gente faz o seguinte, a gente grava o podcast na língua X, certo? Digamos em português. E depois a outra pessoa substitui os trechos de fala dela, cada um dos dois grava em separado, os trechos de fala no outro idioma. Nossa, e depois a gente só monta. Literalmente você vai se dublar. Exato, exato. Meu Deus. A gente pega ali, eu vou e falo, ah, esse livro é muito bom. Aí depois eu vou lá e gravo sozinho. Este livro é muito bueno. Cara, é, tá aí. Esse merece, cara. Cara, tô batendo palma porque realmente que ideia. Aí a gente. Não, detalhe que eu cheguei e chamei a Diana e falei: caraca, Diana, tem uma ideia sensacional. Não sei o que. Aliás, esses bastidores sobre o podcast espanhol é bem engraçado pra deixar claro pro Lucien que aqui não tem sidekick, já que a Luciana. Já que a Luciana. Já que. Ah, eita, mudando o nome da mulher. Eita, aí é porque não tem sidekick. Acabamos de descobrir quem é o sidekick. Ok. É, a Diana não tem. Ela é o host principal do podcast espanhol, então não me venha com essa. Mas enfim, voltando ao assunto. E a gente, eu cheguei e falei, caraca, tinha uma ideia genial. É o quê? A gente resolveu o problema. A gente grava assim, depois a gente se dubla no outro podcast, parará, e na edição ninguém vai notar. Ela olhou pra mim, cara, tu é um gênio, que ideia foda. Caraca, cúmplice, ainda cúmplice. Pior incentivo, né, cara? É porque a gente fala em portunhol. Eu falo em português e ela responde em espanhol e vice-versa aqui em casa. A gente não conversa em nenhum dos dois idiomas. Cada um fala no seu e a gente entende. Beleza. Cara, e a gente resolveu fazer esse podcast. E eu tenho até hoje o bruto gravado. Eu tenho um episódio inteiro. E o episódio é bom. O conteúdo é maneiro. Eu tenho um episódio inteiro em portunhol. Eu tenho um episódio inteiro comigo falando em português e ela falando em espanhol. E só que assim, quando a gente terminou, a gente... Beleza, agora vamos editar? Vamos. A gente olhou. Cara, que ideia idiota. Não é impossível fazer isso. Que merda de ideia foi essa. E a gente começou a rir da nossa própria cara. Cara, a gente tava com a cabeça. E resumo, o podcast é bom, o conteúdo é bom, as notícias são boas. Foi o nosso primeiro Exceção de Linguiça. Foi o Exceção de Linguiça episódio zero. E nunca foi ao ar, porque é um episódio importante. Dá pra editar, sabe? Só que eu vou ter que lançar um episódio em portunhol um dia. Mas faz isso, cara. Lança a tua parte portuguesa, dela em espanhol. Era isso. Fica legal. Eu juro que um dia eu vou pegar esse podcast e eu vou lançar ele no feed, sei lá, como extra. É, nos dois feeds. Em português e em espanhol. E vai ser do cacete ver. Acho massa. É, vai ser ótimo. Todo mundo entendendo metade do podcast nos dois idiomas. Já que eu não falo espanhol, eu vou concordar com o Igor, né? Nossa senhora, velho. Que puta que pariu, que piada. Nossa, a Diana não consegue explicar o que ela pensa, cara. Falta de pessoa mais desestruturada, pouca eloquência. Ela tá enrolando tudo, né? Eu preferia quando era a Luciana, né? Bem, cara, teve dois programas, cara, que a gente gravou. Bem, o primeiro a gente gravou e no final, só no final a gente, cara, não ficou legal, não vamos publicar, que foi sobre ficção científica. Graças a Deus. Cara, que ia ficar um tema, porque é um tema muito legal, mas um tema muito trabalhoso pra seguir. Então é muito provável que a gente fale besteira, porque tem muita gente que saca mais do que a gente, talvez a nossa pesquisa não seja confiável. Então, no final do programa, cara, não ficou legal, o ritmo não ficou legal, eu sei que a gente falou besteira, não vamos publicar, realmente, não ficou legal, não vou publicar. E outro foi sobre, a gente tentou falar sobre mitologia. A gente chamou o convidado sabia muita coisa, saca? Mas era o tipo de convidado que ele sabia pra ele, saca? Ele não conseguia expor tudo aquilo que ele sabia e o programa não teve ritmo. Meio que a gente fez a nossa pesquisa e tal, mas o programa era focado em cima do cara. O cara, digamos, era o expert, entre aspas, ali. Meio que a gente tava dependendo dele em alguns tópicos e não rendeu. Acabou que a gente terminou o programa e ele falou, aí ficou legal. Aí a gente falou, olha, a gente vai ver e tal. Depois de 2 semanas, eu mandei um recado pra ele, olha, não ficou legal e tudo mais, desculpa qualquer coisa. Enfim, não rolou e ele entendeu. Desculpa qualquer coisa é a melhor resposta atualmente. Caraca. Ué, eu vou falar o quê, cara? Pô, eu vou falar o quê? Pô, o programa foi uma bosta, tu não sabe falar. Mas, porra, desculpa qualquer coisa, foda. Ó, foi mal aí, Rafael, desculpa qualquer coisa. Desculpa aí o tempo que você gastou. Puta que pariu. Enfim, vamos lá. Só pra saber, ele é ouvinte do seu podcast hoje em dia? Não, com certeza não. Cara, pior que ele era ouvinte. Ele era ouvinte do nosso podcast. Hoje eu acho que não. Eu espero que mas, não. Mas ele era. Que bom, né? Senão você acaba de se fuder. Que convidado você nunca mais chamaria no seu programa? Eita. Cara, eu vou falar logo. O bêbado alcoólatra que participou do podcast Death Note, cara. Eu não sei o que aquele cara tem naquele dia. É a mesma coisa. Ele era a mesma coisa que o Rafael falou na pergunta anterior. Ele era o especialista. Fora que ele tá dentro desse mundo de anime, mangá e tal. Então, o cara tem um site que, porra, eu gostava pra caramba, sabe? Veja que eu tô falando no passado, tá? Eu gostava pra caramba. Eu li os textos do cara. O cara sabia muito. Aí fui gravar com um cara, meu, que porra que o cara fumou naquele dia, eu não sei. Mas tipo assim, eu perguntava, e aí, que horas são? O cara me respondia, quer beber Coca-Cola? Nossa, tipo, era mais ou menos assim, entendeu? Caraca, tu gravou com o Eduardo Jorge, cara? Cara, mas eu não sei o que... Enfim, assim, é o cara que eu não convido mais, sabe? Tipo, eu ainda sigo esse cara no Facebook e tal, eu acho que eu nem sigo ele no Twitter, mas... Puta que pariu, velho. Porra, tá aí. O responsável pelo programa ter sido metade ruim. E fora que ele tava viajando, porque ele era assim, tipo, ah, sabe o Kononoko no Konekichi Ryu? Aí a gente fazia, ninguém sabia de que porra de desenho de anime que ele tava falando. E ele não se focava no tema. Ah, cara, sei lá, enfim, não sei o que porra deu naquele cara. Ele tava muito maluco. E eu acho que, puxando a sardinha pra mim, se alguém gosta desse episódio, mérito da minha edição. Porque o episódio é muito ruim, cara. É muito ruim. Cara, eu não quero responder essa pergunta. Cara, eu também não, velho. Próximo. Não, cara, sei lá, tipo, querem saber quem eu não convidaria mais, continue ouvindo e vendo que não está, tá ligado? Não, é que é sério, eu não tenho como falar, lá vou eu falar de novo de politicagem, né, panos quentes, eu não tenho como falar mal de uma pessoa que gravou comigo, assim, eu só não gostei e deu. Eu acho que ele tá criticando a tua pergunta, hein, pessoal. Não. É que eu sou um covarde e não tenho coragem de admitir publicamente quem são, ou dar nome aos bois. Não que tenha alguém, mas eu posso pensar. Ah, enfim, não tô afim. Não que tenha alguém, não. Nunca teve ninguém, mas tem, entendeu? Eu vou responder assim a pergunta, então. Eu não gosto de convidado que não fala na gravação. Tipo, eu convidei o cara pra falar de tal tema e a pessoa não fala, sabe? Fica quietinha, assim, cara, e tal. O cara que ser um ouvinte privilegiado, cara. Pô, tu tem que entender a necessidade das pessoas. É que assim, eu entendo que tem pessoas que não conseguem pôr pra fora o que elas sabem ou pensam, sabe? Pô, então não vem pro podcast, né? É, então, mas nada contra a pessoa. A pessoa pode ser super inteligente, especialista na área, mas pro podcast não serve, pro livrocast não serve. Te entendo. Cara, não, pra mim, a melhor pessoa que definiu especialista foi o Diego Locou no penúltimo episódio que o Marcelo lançou, que ele disse assim, especialista significa licença pra falar merda, entendeu? É isso, cara. Você botou a alcunha, não, você é o especialista desse programa, fudeu, velho, o cara só vai falar merda. Eu nunca mais usei essa palavra. Não, olha, fulano, hoje a gente tá confiando em você, você é o especialista. Cara, nunca mais eu falei essa porra, essa palavra. Ah, eu falo por pressão já. Aí, ó, fica ligado, não fala merda. Ah, o Marcelo ainda avisa, né? Ok, enfim. Cara, eu não tenho ninguém, assim, que eu não convidaria. Tem aqueles dois que eu já falei do cast sobre o Nobel de Literatura, que não fluiu, mas, cara, eu ainda tenho vontade de convidar os dois, porque os caras têm muito conteúdo, assim. Eu acho que eu não convidaria os dois pro mesmo podcast, sabe? Pra não arriscar. Mas um de cada vez, eu ainda tô propenso a tentar uma segunda vez. Então, então, cara, a pessoa que eu não convidaria é a autora que eu falei, que a gente teve uma treta, que teve, enfim, porque como a gente meio que já, não vou falar discutiu, mas já teve um climão durante o programa, eu ficaria, sei lá, receoso de falar qualquer coisa durante o programa com medo de ela se incomodar, saca? Então, enfim, pra quem acompanha o podcast, acho que deve imaginar de que eu tô falando, enfim, é só essa mesmo, vou seguir o Marcelo. É meio difícil porque às vezes eu convido algum autor que eu não tenho contato, que eu não converso e tal, e, pô, se eu não conheço o cara, é meio, tipo, difícil cobrar que o cara tenha um desempenho muito bom durante a gravação. Claro, claro. Até o papo não rende, né? Não tem a... Exatamente. Então, eu prefiro... Teve alguns outros, mas eu prefiro não comentar, só foi esse caso mesmo. Então, é isso. E o Igor? É, o Lucien. Ele cagou meu podcast sobre American Gods. Caraca, meu podcast. Deixa eu até mudar minha primeira. Qual você odeia? Podcast horrível, American Gods. Não, mas sério, não, nenhum. Nunca tive nenhum convidado assim, muito, sabe, inadequado. Que eu falei, pô, esse cara não chamo nunca mais. Muito pelo contrário, tem muita gente ainda pra chamar. E não, nunca ninguém. Todos os convidados que eu chamei foram pessoas legais, que souberam falar, que tinham o mínimo de desenvoltura. Então, não. Agora, vale explicar o seguinte: que cada vez que a gente errou, vamos dizer assim, a gente aprendeu, porque, porra, né? Claro. Depois que eu chamei aquele cara, velho, eu tomei muito mais cuidado pra chamar determinadas pessoas pra gravar. E quando alguém se oferece pra gravar, pô, eu gostaria muito de gravar, eu digo logo, galera, ó, depende de ritmo, tará. Teve um ouvinte recentemente que veio falar isso. Ah, como é que eu faço pra gravar um cabuloso cast? Cara, não é assim. Entendeu? Tipo, é. Aqui não é quitanda, né, cara? Porra, não é assim, entendeu? Não é, cheguei! Uhul! Né, porra? Não, peraí. Não é assim. Tem que ter ritmo. Mais ou menos, porque eu já fiz isso. Ah, não, entende, cara. Pode ser que já tenha rolado, mas, porra, quando você acerta, beleza. Mas quando você sabe que um convidado não funciona, você faz, tomamos cuidado. Eu aviso logo, já me indiquei um cabuloso cast, inclusive dei a pauta. Eu cheguei, aí, Lucien, aqui ó, pauta pro cabuloso cast. Tô dentro. É, o pior que é assim mesmo, é. Lucien, tema pro cabuloso cast, toma. Aí eu fiz, sim, você quer participar? Ele, claro. Tudo bem. Mas óbvio que é um cara que tu já conhece, né? Que já faz podcast. Exatamente. Né? Tem ritmo e tal. Enfim, já tem o programa dele e tal. Que eu até gosto. Que eu até gosto. Que eu até gosto. E aí, Rafael? Rafael? Tava no mudo, desculpa. Eu tô falando aqui, o que pô, eles não tão ouvindo? O cara inexperiente, né, cara? Dá um desconto. Tu vem que tava falando com vozinha de bebê do lado. Cara, a competição de host ruim tá foda hoje. Vai. Na verdade, não é nenhuma pergunta de bastidores, porque, enfim, não aconteceu ainda, mas, por favor, Filto, qual pessoa você tem vontade de convidar e não convidou ainda, cara? Cara, na verdade, teve um cara que eu convidei que eu tinha muita vontade de gravar com ele, um autor, e ele me respondeu um e-mail de uma forma que algumas pessoas acham que foi grossa, eu acho que foi muito sincera, que é o Daniel Galera, que é um autor que eu amo os livros dele, cara, eu li quase tudo que ele escreveu, e principalmente por causa do Barba Ensopada de Sangue, e eu enviei um e-mail pra ele uma vez convidando, ele respondeu meu e-mail dizendo, ele falou, cara, eu tô indo a tanto evento, dando tanta entrevista pra falar do Barba, que eu não aguento mais falar, e eu acho que se eu fosse participar do podcast, eu não faria uma participação à altura. Então, sei lá, deixa mais pra frente, pra outra possibilidade. E, cara... Bom saber. Eu achei muito sincero da parte dele, sabe? E, apesar de eu querer muito que ele participasse desse cast, que a gente fizesse esse cast, eu acho que eu fiquei satisfeito, assim, com a situação. Eu pensei que o Vitor ia dizer que ele respondeu, mas nem fudendo. 30 minutos, nem a pau, velho. Mas a minha resposta é se o Daniel Galera também, cara. Bom saber, viu? Tu já vou evitar um... É mesmo? Poxa, cara. É, eu queria falar com ele mesmo. Mas um outro autor que eu não... Eu já gravei, né, com o Eduardo Sport, tive o prazer de gravar, com o Afonso Solano e com o Fábio Barreto. Um outro autor desse quilate que eu não gravei ainda, o Rafael Dracon. E, enfim, acho que em breve eu consigo, em breve. Eu Tem um autor que eu queria muito entrevistar. Chegou mais ou menos próximo do Igor, cara. Bateu na trave, entendeu? Uma pessoa me mandou... Eu já tinha tentado várias tentativas assim, de chegar a ele e nunca tinha dado certo. Um ouvinte pegou ele. Só que, Luciene, tá o e-mail dele. Eu fiz, porra, assim? E aí eu mandei um e-mail pra ele, que é o Pedro Bandeira. Eu mandei um e-mail. Disse, olha, tem um podcast, vamos gravar, não sei o que, não sei o que. E aí ele me deu uma resposta que, igual o Igor... Eu? Achei muito sincero da parte dele. Ele disse, olha... Igual o Vilton. O Igor, o Vilton... igual o Vilton, cara, ele foi muito sincero, eu respeitei isso nele. Ele disse, olha, eu não tenho afinidade com tecnologia, muito mal eu consigo responder esse e-mail, então esse negócio de gravação, infelizmente, eu não tenho como fazer isso, entendeu? E aí eu fiquei super doído, assim, meu coração quase que morre, mas beleza, eu entendi. Então alguém do site ainda disse assim, ah, mas manda um texto, ele deu como sugestão, ah, me manda as perguntas aí que eu respondo, mas eu não queria que ele respondesse em forma de texto, entendeu? Sabe? Eu queria conversar com ele. Então, eu ainda tenho em mente que, pô, quem sabe um dia, sabe? Mas, enfim, quem sabe em outra oportunidade, então. Agradeci. Desculpa qualquer coisa, né? Caraca, que complicado. Acho que é ninguém. Eu me baixo, né? Eu poderia falar da Gabriel Garcia Marques. Você... Nossa. Foi alto. Alguém aqui tá sendo exigente. Ah, é porque dos autores nacionais, dos grandes autores nacionais. Eu tenho, assim, interesse de gravar com um ou com outro. Não tem nada assim muito... Uau, como eu queria gravar. Ah, eu queria gravar com o Rubem Fonseca, cara. Porra, se eu conseguisse gravar com ele, minha vida ganharia um novo sentido. É bom, não é ninguém aqui do Brasil, mas eu acho que gostaria de gravar com a Robin Hobb, a autora de livro de fantasia. No meu caso, foi meio estranho, porque não foi autor. Na verdade, é que nem o Lucien gravou o programa sobre games. É uma desculpa pra falar de videogame. Aí a gente cria um tema aleatório, mas que se relaciona. O meu seria meio que músicas ou álbuns inspirados em algum livro e tal, que eu tava querendo convidar algum músico e enfim, aí o povo, o músico que eu conheço e tal, mandar e-mail, o não eu já tenho. Então, vou tentar. E eu mandei pro guitarrista do Angra. Caraca! Não sei se vocês conhecem. Sério? E ele... Sério, ele responde tudo. Ele respondeu e tal, e... Pô, cara, legal, tá, vamos gravar, vamos marcar. Eu só tô fora do país porque eu tô gravando o álbum e tal, mas quando eu voltar, aí ele falou, então eu volto em tal mês, você manda e-mail e tal, e a gente grava. Olha aí, cara. Eu só tô fora do país que eu tô gravando aqui com o YouTube. Aí acabou que ele voltou, eu mandei e-mail, só que eu tô esperando ainda, então acho que ele não quis. Mas... Enfim, eu tô esperando ainda. Mas é um cara que eu espero gravar um dia. Mas por enquanto... Em breve, no Literário Cast mais próximo de você. Não, eu tava pensando nesse, se no caso sair esse JabaCast, que sai geralmente no final do ano, e o Rafael não gravou, então você não respondeu. É tem isso. Então, senhores, alguma gravação de vocês já foi cancelada meio que em cima da hora? Por que motivo? Cara, na verdade, meu foi um pouquinho sério e tal. Meio que a gente marcou uma data, horário e tal. Foi bem no começo, acho que tava eu, Ana, Larissa e Matheus. A gente combinou um dia e horário. E a gente meio que ia se falando pelo chat lá no Facebook. Ah, tal, a gente vai adicionar isso na pauta. Não, a gente vai retirar isso e tal. E um dia antes da gravação, a Ana parou de... Não entrava em nada e tudo mais. E, não, beleza, vai ter gravação ainda. Ó, acho que aconteceu alguma coisa, mas tudo bem. E... Beleza. Aí chegou o dia da gravação. Aí meio que ela não respondeu, mas como ela sempre tá nas gravações, a gente não, ok, ela vai aparecer. Aí no horário da gravação, a gente lá fez, pô, cadê você, Ana, que não sei o que, a gente tá só esperando você. Ela falou, então galera, aqui não tem como eu gravar agora, porque eu tô acabando de voltar do velório da minha tia. Caraca. Aí a gente, caraca, velho, que merda. E aí a gente caiu a ficha, pô, a gente tava cobrando dela. Meio que tipo, aí ficou eu, Larissa e Matheus na chamada, a gente, cara, merda, velho. Não acabou o clima, né, velho? A gente dá um tempo de umas 3-4 semanas e depois a gente volta. Mas foi um negócio tenso, assim, que tipo, eu não conhecia e tal, mas é uma coisa que a gente sente, né? Porra, uhum. Né? Cara, foi... Quando você falou de em cima da hora, foi algo que me veio em mente. Teve outras vezes, mas essa eu acho que foi mais gritante, que vale comentar, porque às vezes a gente não sabe o que tá passando com outra pessoa. Enfim, foi tenso. Cara, comigo não é nada sério, assim, mas sempre acontece. Gravação do LivroCast, que não tem problema, não é LivroCast. Tô no Cabuloso, eu tô no Literário, lá no 30 Minutos, mas... Com a gente é sempre assim. Eu não sei vocês, eu não tenho um dia fixo de gravação, assim. A gente meio que do pessoal e marca um dia, um horário, e tem sempre alguém que não pode. Teve um caso muito icônico no LivroCast, que até foi o primeiro e-mail que eu recebi do Lucien, eu acho, o comentário, que foi no LivroCast 18, A Metamorfose, que a gente ficou 2 semanas tentando gravar com um convidado nosso aqui de Florianópolis, e ele ficou 2 semanas sem internet, e a saída foi gravar presencialmente, assim. Então, é o único episódio que destoa. Sim, eu lembro. Da gravação online e tal, porque não tava dando, assim, chegava pra gravar, 9 horas, conectava e tal, e o cara sem internet. É uma internet que dava pra ele, ele conseguia usar o chat do Skype, mas não fazer uma ligação, sabe? E é sempre, sempre, sempre. Cara, eu umas 2 vezes, assim, a gente não conseguiu gravar pela asma da Cecília, assim. Caraca. Não... Eu dei risada pela bizarrice, não pela, pela saúde, claro. Desculpa. Não, é, a gente ri também pela situação, assim, sabe? Mas a Cecília só mandou, a gente não tem condições, eu falei 10 horas hoje na aula, não tô sem voz, tô com asma, etc, etc, rinite, e aí não rola. Mas beleza, fazer o quê, né, cara? Melhoras aí, vou marcar de novo pra gravar. E é mais ou menos isso, cara, não tem o que fazer. Cara, não parece que o Vitor tá falando pelo nariz? Parece. Mas se o áudio dele... Não, eu também tenho rinite. Então, é mais ou menos um saco, assim, o que eu tenho que tomar remédio todo dia pra isso, essa merda, senão eu não consigo... Vai, Igor. Sempre. Mas peraí, cara, vocês têm um dia de gravação, cara? Não, por isso. Ah, tá, beleza. Mas como é que é a organização? Porque vocês gravam 2 episódios por semana, cara. Pra mim, gravar um a cada 10 dias, tá, quer dizer, publicar um a cada 10 dias já é difícil. Antes a gente gravava um depois do, assim, seguido, grava português, termina, grava espanhol. Agora a gente grava em dias diferentes, porque como a gente muitas vezes fala do mesmo livro, pra não ficar se repetindo, a gente grava para esfriar a cabeça, pensa, e no outro dia a gente grava e continua falando sobre o livro, só sobre outro ponto de vista, outro aspecto, outras coisas. Mas não tem dia certo, tipo, a gente só tem a deadline. O episódio é na segunda, até sexta-feira, antes do episódio, o livro tem que estar lido. Ponto. Se tá lido antes ou qualquer coisa assim, ou se for uma exceção de linguiça, não importa. A gente grava quando der na telha. Tipo, ah, hoje, pô, vamos com um hambúrguer, vamos lá, não sei o que, tomar uma cerveja, tá afim de gravar. Beleza, amanhã a gente grava. Sabe, no dia? Agora, vambora agora, partiu. Sempre lembrando a deadline. Chegou no dia, domingo, o episódio não está pronto. Aí não tem desenrolo, se senta e grava. É assim, não mora caralho. Cara, eu fiz mais essa pergunta porque teve o caso icônico, né, do Cabuloso Cast sobre movimentos literários, que, cara, foi a primeira vez que eu gravei blocos diferentes. Então, ou seja, cada parte do programa é gravado com uma pessoa diferente, eu e uma pessoa diferente. Então, eu achei por bem que cada dia seriam dias de gravações diferentes. Aí, o que que acontece? Aconteceu o que acontece em qualquer gravação. Tipo, você marca, aí naquele dia a pessoa, olha, infelizmente aconteceu isso, tarará. Então, ou seja, o podcast que era pra ter saído em agosto só vai sair em outubro, entendeu? Então foi isso, porque... E outra, fora que acontecia, pô, eu estudava uma determinada parte do assunto, mas sei lá, ainda tinha 2 livros pra terminar de consultar, ainda tinha, sei lá, uma matéria de uma revista, um artigo da internet que eu queria ler, e aí chegava próximo, eu só, olha, não terminei de estudar, desculpa. E aí, cara, eu desmarcava, a gente, enfim. E fora o fato que quando eu fui na última parte, sei lá, a gente, no dia que seria realmente a gravação, que tava tudo pronto, aí a internet da menina caiu. Olha, minha internet acabou de cair, Paula mandou via mensagem pra mim, eu disse, porra, pera aí, eu vou esperar, espero até, sei lá, até 9h30, até 10 horas, eu espero. Aí, sei lá, deu 10h30 da noite, tá, não dá mais, a gente remarcou e, enfim, e aí aconteceu aquela outra coisa, né? Mas esse episódio foi abençoado, eu sei disso. É, mas já aconteceu também de não acabar o livro e coisa e tal, sabe? Então, é bem comum. Não, mas agora, cara, eu botei na cabeça que se eu terminei ou não de ler o livro, eu gravo o episódio, entendeu? Tipo, infelizmente, eu tô fazendo aquilo, eu tô contando com as pessoas que estão gravando comigo, sabe? Se eu for esperar ter tempo pra ler o livro, só gravar quando eu terminar de ler o livro, fodeu, eu não vou gravar nunca. Vem cá, Lucien, como é que tu fala isso e depois tu critica lá o cara que falou, eu não li, eu estou aqui e eu não li o livro? Eu ia citar esse caso, né? Babaca. Mas, cara, hoje eu tenho um cuidado muito grande, que é tipo assim, quando eu não leio o livro, eu tomo tanto cuidado com o programa, tipo, eu vou pesquisar, eu vou ler a biografia do autor, eu vou... Então é esse o cuidado que eu tomo, entende? Quanto a livro, nunca só aconteceu uma vez da gente, não. Uma vez que a Diana não conseguiu terminar o livro, e não foi por questão de tempo, é que ela não gostou mesmo, e aí se arrastou na letra do livro, e ela teve que tirar uma foto segurando a plaquinha da vergonha, tipo, eu não li o livro, não se lembra disso. Se eu faço isso com o Diego, a gente sempre tem fotinho dele. Yeah. Tá, galera, a gente vai fazer uma terceira rodada mesmo? Eu acho não, viu? Eu acho que só termina essa, que é a minha última pergunta, e pronto. Sou a favor. Ah, eu também já tenho quanto tempo de gravação, quase. Cara, tu esgotou a memória do teu note, entendeu? Pensa nisso. Viu, tu? A tua voz tá muito rouca aqui, cara. É só aqui? Não sei. Tu tá falando assim, tipo... Eu também, eu acho que ele tá com sono. É que o Vitor foi beber água e voltou macho, tá ligado? Não, a água tá aqui do lado, cara, não é isso não. É sono mesmo. Acho que deve ser, cara. Eu tô aqui implorando já pra não ter a terceira rodada, tá ligado? Chegamos ao momento jabá do JabaCast. Olha que redundante. Que genial. 5 hosts, 10 perguntas, muitos bastidores pro ouvinte ficar por dentro. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Na verdade, meio estranho isso, né? Eu tô lá, vocês estão aqui, enfim. Lucien, cara, fica à vontade, fale do seu podcast. Caso o ouvinte não conheça o Cabuloso Cast, apresente seu programa e faça, convença o ouvinte a ouvir. Então, senhores, se você não ouviu a versão do JabaCast, eu faço lá o convite, ouça a versão do Cabuloso Cast, é muito melhor do que a dos outros, claro. Óbvio. Eu não concordo. Eu também, hein, cara. Eu gostaria de dizer, cara, muito obrigado, senhores, por esse mais um JabaCast. É o terceiro ano que estamos gravando esta bagaça. Cada ano tem sempre uma pessoa diferente. E, pra quem não conhece, eu sou o administrador do Leitor Cabuloso, um site dedicado à literatura, que tem como podcast o Cabuloso Cast, podcast literário, que sai toda semana, segunda-feira. Está aí o seu podcast de literatura muito foda. É isso. Ouça, comente, divulgue e faça o Lucinho muito feliz. Obrigado. Agora acho que eu vou pro segundo mais antigo. 30 minutos, Vitor Reis, é isso? Cara, acho que sim. Se contar o Literatos Cast junto... Eu acho que sim. Acho que sim, né? Mas bem-vindo, cara. Muito bom gravar contigo e deixa aí seu jabá pro nosso ouvinte também, por favor. Então, cara, 30 minutos é um podcast semanal que sai teoricamente toda segunda-feira. Não, brincadeira. Quase toda segunda-feira. Poucas edições atrasaram. E é meia hora. Eu, o Gustavo Magnani, do site Literatortura, e a Cecília Garcia Marcon. E a gente fala de literatura em geral, fazemos muitas listas no podcast. Então é o podcast que o ouvinte ouve e sai com um monte de indicação pra ler e depois fica xingando a gente nos comentários por causa disso. E é isso aí. Vamos continuar então por ordem cronológica, digamos assim. Rafael Franças, cara, sua vez de falar e apresentar o Literário Cast pro ouvinte. Cara, então obrigado. É o terceiro ano do JabaCast. É o segundo que eu participo, então obrigado mesmo, é muito bom estar na presença de hosts e conversar sobre os podcasts, a gente nunca sabe o que acontece nos bastidores. Então, se seu ouvinte se interessar, eu também tenho um podcast de literatura, Literário Cast. É bom você conferir a versão de todo mundo aqui, porque, enfim, todo mundo tem um podcast de literatura, mas todos têm uma pegada diferente. Então, lá a gente fala também, a gente faz algumas resenhas de livros, a gente pega algum tema de um livro específico, algum elemento presente em alguns livros, em algum gênero. Então, se interessar, fica a dica, literariocast.com. E é isso, obrigado mais uma vez por participar desse programa lindo. É, isso é bacana, cara, cada um tem sua especialidade. Mas então, indo pro mais novato, novo, primeira vez que eu gravo com ele, cara, eu espero que futuramente você venha para um episódio do Livrocast em si e não só pro JabaCast. Igor, fale do The White Robot, o podcast mais diferente de literatura, eu acho, né? Em duas línguas. Fica à vontade, apresente o seu podcast. Muito obrigado, senhor Marcelo, pelo convite, muito obrigado a todos aqui presentes, é uma honra estar com vocês. Mas se você, depois de duas horas de ouvir conversa fiada, a gente conversando, conversando aqui, quer um pouquinho mais de conteúdo, mas assim um pouco mais divertido, você pode ir pro thewildrobot.net, que é o primeiro podcast da podosfera brasileira e da América Latina em duas línguas, ou totalmente em portunhol, para ouvir um pouco mais sobre literatura de fantasia e ficção científica. A cada duas semanas nós fazemos a resenha de um livro, debatemos, discutimos com você, ouvinte. Temos no nosso grupo no Goodreads as pessoas também discutem tem um livro, nós trazemos para o podcast, e nas outras duas semanas nós apresentamos notícias sobre o mundo da fantasia e ficção científica. Então, thewildrobot.net. Mas então é isso, querido ouvinte, espero que você tenha gostado dessas quase duas horas de bruto, pelo menos, né? Tenha se divertido, dado boas risadas e ficado contente em saber os bastidores da podosfera literária. O Livrocast de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Yeah. Ok, vamos lá, Rafael, sua pergunta. Vamos lá. Na verdade, não é nenhuma pergunta de bastidores, porque, enfim, não aconteceu ainda, mas tem algum autor, alguma pessoa famosa ou não que vocês querem muito ou tentam que tenta convidar ele e ele não topou, ou que vocês achariam muito legal que essa pessoa participasse no programa de vocês, que é possível ou não, uma pessoa legal, conhecida, vocês acham que contribuiria pra caramba, mas vocês que não participou de nenhuma. Nossa, eu tô me enrolando. Vou reformular tudo. Desculpa. Tem. Eu tenho. Vamos lá, vou... George R. R. Martin. Ah, um babaca. Babaca, né? O cara não responde um e-mail. Eu vou reformular de novo. Tem algum autor ou alguma pessoa famosa que vocês queriam ter no podcast de vocês, em algum programa, mas vocês não gravam? Enfim. Por que eu tô me enrolando? Puta que pariu, hein, Rafael? Eu tô com o programa... Desculpa. Pior host tá ganho. Desculpa. Cara, posso um parênteses rapidinho aqui? Eu imaginei agora o Igor, cara, recebendo o e-mail do George R. Martin lá, respondendo assim, tipo, a resposta do e-mail do Igor, né? Daí o Igor pega assim, cara, o que tu me respondeu esse e-mail, velho? Vai acabar a série, tá ligado? Tipo, respondendo uma tréplica, sabe? Não, o Igor ia dizer pro Martin, mas você quer participar da versão em português ou da versão em espanhol? Tipo, se vira, tá? Cara, olha só, eu quase gravei um podcast em inglês com um autor. Cara, tem uma trave de eu convidar um autor pra gravar um episódio em inglês. Porque a gente, depois de muita discussão, a gente, cara, não... O que a gente vai fazer com esse episódio? Tipo, a gente vai editar bonito, mas qual vai ser o público? A gente pensou, inclusive, em gravar um hangout e botar legenda. Ah, isso é legal, cara. Isso é uma ideia legal. Se eu tivesse mais fluência no inglês, quer dizer, eu não tenho nenhuma, né? Se eu tivesse alguma fluência no inglês, eu tentaria. Eu acho uma ideia bem bacana. Bem, eu vou ler do jeito que tá na pergunta pra não me atrapalhar. Qual o autor ou personalidade que você ainda tem vontade de gravar, mas não gravou ainda? Eu caguei pro que vocês falaram. Não acredito nisso não, cara. Ai, velho. Morri. Consegui agora. Por favor, Milton, você ainda tá se controlando? Ai, cara. Você poderia responder? Que filho da puta! Cara, eu tô pensando em... Eu tô até pensando em publicar esse podcast com a mínima edição com 3 horas de papo, porque tá muito engraçado, sabe? Pra nós. Vai, menos. Desculpa aí. Ai, cara. Pronto, agora todo mundo entendeu, né? Então, por favor, Filto.